Graça e paz, irmãos e irmãs. É com muita alegria, gratidão ao Senhor de toda a glória que nós estamos encerrando mais um livro da Bíblia importantíssimo, que é a carta de Paulo aos Gálatas. Porque trata algumas questões muito específicas que Paulo viveu e iluminam também o nosso procedimento, a nossa vida cristã hoje. Então é com muita gratidão que nós estamos encerrando. Eu vou fazer como feito, vou proceder com aquela metodologia, a leitura do texto bíblico, que é o mais importante, depois algumas considerações de rodapé e, por último, algumas citações, um elemento de um resumo de fechamento. Vamos ler então essa palavra? Irmãos, Gálatas 6. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Porém, que cada homem prove sua própria obra e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aqueles que são domésticos na fé. Vede com que tamanho de letras vos escrevi com minha própria mão. Muitos desejam ser bem vistos na carne, eles vos constrangem a ser circuncidados apenas, não apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem mesmo eles que são circuncidados observam a lei, mas querem que vós sejais circuncidados, para que possam se gloriar em vossa carne. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. E com todos os que andarem de acordo com essa regra. Estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que nenhum homem me cause problema, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Aos Gálatas, escrito desde Roma. Aleluia, louvado seja para sempre o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Pai das luzes, do Santo Espírito. Louvado seja o nosso Deus. Por mais esse capítulo da Bíblia e por mais esse livro da Bíblia. Encerramos assim a leitura do texto bíblico e vamos para as notas de rodapé. Lembro a você que nós estamos utilizando a Bíblia King James de 1611. Quando nós olhamos esse texto, observamos que desde a introdução do capítulo 6, já traz considerações. Diz assim a nota no versículo 1: uma pessoa que cai em pecado, num ponto vulnerável, deve ser restaurada espiritualmente com mansidão. Um dos frutos do Espírito, capítulo 5, 23. Um dos perigos para aqueles que efetuam essa restauração é que eles próprios podem ser arrastados para o pecado. No versículo 2, a pessoa cuja vida é controlada pelo Espírito Santo deve se aproximar e ajudar a levar, carregar, suportar a carga física, emocional ou espiritual que ameaça esmagar seu irmão na fé. No grego, bastazo significa carregar, suportar, dar suporte, irmãos, irmãs. A lei de Cristo é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso tem certa semelhança com o novo mandamento de Jesus: amem-se uns aos outros. Não era possível cumprir toda a lei de Moisés, Gálatas 3, mas é possível cumprir essa lei e a lei de Cristo através de atos de amor. Como no capítulo 5, isso nos foi mostrado. Do versículo 3 até o versículo 5, quem que pensa ser superior a um cristão caído engana-se a si mesmo e corre o risco de ser também tentado, como no versículo 1 nós vemos o alerta do apóstolo. Não podemos legitimamente nos comparar a outras pessoas, porque cada um recebe do Senhor um fardo. No grego, portion, não é a mesma palavra do verso 2, mas significa capacidade distinta a cada pessoa. No versículo 6, o princípio de que aquele que é instruído nas Escrituras deve sustentar aquele a quem ensina. É afirmado por Paulo em outros lugares, como 1 Coríntios 9, 11 a 14, 1 Timóteo 5, 17. Neste contexto, é uma aplicação de suportais os fardos uns dos outros. E uma forma de suportar o fardo aqui é aquele que está recebendo instrução, ajude aquele que está dando a instrução, aquele que está ensinando. Esse é um princípio que nós já encontramos desde o Antigo Testamento, com os levitas, e Paulo reforça esse conceito. No versículo 8, corrupção. Aqui pode se referir à condenação eterna, como no capítulo 5, verso 21, em primeiro lugar, pode significar condenação eterna. Ou, segundo, perda de recompensas eternas. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Vida eterna não significa ganhar a própria salvação, uma vez que a justificação diante de Deus é mediante a fé. Vida eterna se refere à vida procedente do Espírito Santo, como nos mostra Romanos, capítulo 6, versículo 22. Os versículos 9 e 10. A vida cristã é uma corrida, portanto, não nos cansemos, irmãos e irmãs, ou seja, nos fadiguemos ou desanimemos. Fazer o bem não é buscar ser justificado por obras, mas viver como Deus planejou para aqueles que, pela fé, recebem sua salvação graciosa. Efésios 2, 8 a 10. Semear para o espírito no longo prazo significa aproveitar a oportunidade. No grego, kairos, ocasião oportuna ou o tempo designado. Essa é a visão de tempo que nós temos. Diferente do cronos, nós temos o kairos. Ocasião oportuna ou tempo designado. Além de que, quando você fala Cronos, para nós tão comum, né? Cronômetro, cronológico, essa visão de tempo linear, você também está se referindo a uma divindade da Grécia. Então, o que nós temos que viver mesmo é o Kairos e aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para semear no Espírito, que o Senhor coloca diante de nós para que façamos o bem a todos. No versículo 11, Paulo ditou a parte anterior da carta a um amanuense ou secretário, cujo nome não é mencionado, e agora acrescenta um pós-escrito, dizendo assim, com mais ênfase: com minha própria mão. Alguns acreditam que as letras exageradas ou letras grandes indicam que Paulo estava com problemas de visão. Essa é a opinião de muitos teólogos. O versículo 12 e 13, os mestres judeus que estavam constrangendo os gálatas a se circuncidarem, faziam isso pela aparência e para evitar ser perseguidos por judeus incrédulos, em virtude da cruz de Cristo, como Paulo foi. Eles não tinham base para se gloriar, uma vez que eles próprios não observam a lei. Você nota no capítulo 3, no verso 10. O versículo 14 e 15, irmãos e irmãs, a única base para o cristão se gloriar está na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que faz de nós uma nova criatura, como nos aponta 2 Coríntios 5,17. Sobre o mundo está crucificado para mim. Nós podemos ver várias menções e notas no capítulo 2, 19 e 20, no capítulo 5, 24 a 26, em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 a 17. Então, o mundo está crucificado para mim, eu sou uma nova criatura, eu pertenço ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. No versículo 16, o Israel de Deus pode significar, em primeiro lugar, a igreja gentílica, ou que pela fé herdou a promessa dada por Deus a Abraão. Como nós vimos no capítulo 3, versículo 29. Ou em segundo lugar, mais provavelmente, o remanescente do Israel, crente, escolhido pela graça, como nos diz Romanos capítulo 11, versículo 5, em contraste com os falsos irmãos entre os judeus, que temos aqui em Gálatas, capítulo 2, verso 4, que buscavam ser justificados pela prática da lei. Capítulo 2, versículo 16. No versículo 17, Paulo pede que essa carta ponha fim à perturbação que ele vinha enfrentando por conta de sua oposição. A justificação pelas obras da lei e sua defesa da justificação pela fé. Capítulo 2, verso 16. As marcas de Paulo eram originárias de ferimentos que recebeu por causa da perseguição. Atos 14, 19. 2 Coríntios 11, 23 a 25. Ele as considerava ainda mais significativas do que a marca da circuncisão. Como nos mostra aqui Gálatas 6, 12, 13 e 15. E a última nota, no versículo 18, Paulo encerra Gálatas com a mesma nota com quem iniciou a graça. Reveja o capítulo 1, versículo 3. É significativo também que na última frase de Paulo, ele trata os Gálatas como irmãos, embora eles tenham sido tentados por outro evangelho. Paulo encerra esta carta na expectativa de que eles continuem irmãos, ou seja, firmados na justificação pela fé. Aleluia. Eu leio para vocês o que prometi no capítulo 5. Falando sobre as cristãs, continuando ainda nessa homenagem às irmãs, e mais do que uma homenagem, é uma motivação de um irmão para que elas, irmãs, cada vez mais ocupem o espaço que Deus concedeu, porque em Cristo não há macho nem fêmea. Paulo partiu da base, Se esta era unida em torno do Cristo Jesus, então o hino era a palavra de Deus. Na base ocorria a comunhão entre mulheres e homens. Os cristianismos originários foram se clareando em nível de gênero, porque a declaração do batismo forçou as rupturas androcêntricas. Fabris e Gozzini, 1986. A experiência de igualdade levou várias mulheres a assumir lideranças de igrejas, comunidades do primeiro século, e eu já disse para vocês, no segundo século também, no terceiro, isso começa a se reduzir a partir do quarto, quinto século, restringindo-se mais às ordens religiosas. Como o batismo transforma os membros do povo de Deus, as mulheres judias e gentias se tornaram sujeitos e protagonistas, sendo impulsionadas para a evangelização. E que as irmãs continuem cada vez mais sendo impulsionadas para a evangelização. Ontem eu dizia para vocês, aqui nesse grupo de ministração, um homem e são duas mulheres. A missionária Vivian, a pastora Margarete. Mas no grupo de oração também, há uma enormidade de irmãs. Sem dúvida nenhuma, a maioria das pessoas que estão clamando pelas nossas vidas, para que o Evangelho continue se expandindo. Aliás, quero dizer a você que nós temos entrado na Ucrânia pela ministração da palavra. Aproveitando esse momento. E isso é fruto do trabalho de toda uma equipe. E dessa equipe há muitas mulheres orando, homens também. Homens também. Mulheres e homens. Mas um número significativo de mulheres. E contribuindo também há homens e mulheres. Então, nós vemos que somos um só corpo em Cristo Jesus. Homens e mulheres contribuindo. E isso nos alegra muito o coração para que o Evangelho, cada vez possa se expandir mais em termos de pregação. A conclusão, irmãs e irmãos, todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Ontem e hoje, falando sobre o hino do batismo, ou o hino batismal, o hino afirma que todos foram batizados e vestidos. A identidade se inicia pela fé com o batismo. E depois, como já disse, com a necessidade da sua pública profissão de fé ou confirmação do pacto batismal para aqueles que foram batizados na infância. Isso precisa acontecer porque não há salvação transferível. A fé é pessoal e intransferível. A salvação também. Preciso que você confirme aquilo que os pais ou avós ou padrinhos, né, levaram você para fazer. Tios. Este aproxima gentios, esse batismo aproxima gentios, mulheres, escravos, livres, homens, judeus, porque todos vós sois filhos de Deus. Uma só fé, um só, todos vós sois um só em Cristo Jesus. Acabaram os privilégios e da nossa parte no reino de Deus não há possibilidade nenhuma de Deus discriminar. Na eclesia, ou marginalizar. Na eclesia, que é o nome grego que nós usamos para a igreja, se realizaram as experiências da liberdade, da igualdade entre os irmãos e as irmãs. Tudo e todos se transformaram por causa da unidade. Um só. Em Cristo Jesus. As pequenas comunidades cristãs nascentes rompiam com as discriminações e intolerância daquele período do Império Romano. Ou seja, todos os filhos de Deus eram chamados à experiência do amor, Gálatas 5, 13 e 14. O hino do batismo, o hino batismal, é um apelo à unidade, e toda a carta aos Gálatas é uma conclamação à comunhão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E se nós percebermos que há barreiras entre nós, nos separando uns dos outros, provocando a desunião, é imperativo que cada pessoa que está ouvindo essa palavra olhe, observe, ouça, leia o livro de Gálatas de novo e de novo e de novo, buscando uma postura, buscando construir uma postura, de unidade na igreja entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encerro com uma afirmação do pastor Ivênio dos Santos, que foi pastor da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. Depois, quando fui visitá-lo, ele estava num bairro de Belo Horizonte. Ele deixou a primeira igreja porque ele defendia uma ideia maravilhosa de comunhão na igreja, coinonia. E para construir essa coinonia, a ideia de que as igrejas não devam passar de 200 membros, para que haja essa possibilidade de todos conviverem, se conhecerem, 200, não, 250 membros. E depois o levamos a São Paulo, tivemos um momento de grande comunhão, e eu quero compartilhar uma palavra que eu ouvi dele na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Quando ele dizia: se nós desejamos entender o apóstolo Paulo, é preciso que nós tenhamos três palavras em vista. Em primeiro lugar, a visão. Em segundo lugar, a prisão. E em terceiro lugar, a missão. Claro que isso não era um livro, não era um artigo, era no meio de uma pregação, então ele não pôde, naquela pregação, explorar tudo o que isso significa, mas depois a gente, ouvindo outras ministrações dele, Pastor Ivênio dos Santos, repito, ia ficando claro que, no que diz respeito à visão, tem todo um elemento do que aconteceu na hora da conversão do apóstolo Paulo, ou seja, ele estava caminhando para Damasco para matar os seguidores de Jesus, e o que aconteceu é que veio uma luz do céu e lhe tirou essa visão. O cegou para esse pecado. E melhor do que isso, depois na casa de um seguidor de Jesus, veio Ananias, na casa de Judas, veio um Ananias, veio um outro servo de Deus e orou por ele e lhe restaurou a visão. Então, ele ficou cego para a visão que tinha, que era uma visão que cegava mesmo, uma visão de intolerância, uma visão de desamor, uma visão de raiva, de ódio e de tudo mais que é contrário ao reino de Deus, e ouviu a voz do Senhor, teve um encontro pessoal com Jesus, depois a visão real lhe foi dada, ele tornou a ver, só que agora ele começou a enxergar a vida sob a ótica de Jesus Cristo. E ainda em Damasco, ele começa a pregar acerca de Jesus. E depois é perseguido, tem que fugir de Damasco, fica 3 anos no deserto da Arábia, provavelmente comparando tudo que sabia como teólogo judeu com aquilo que Deus ia lhe revelando, o Espírito Santo ia lhe revelando durante 3 anos, o mesmo período que os apóstolos ficaram com Jesus, Paulo ficou com o Espírito Santo. E quando ele vem encontrar com Pedro e procurar os outros, embora não tenha encontrado no primeiro momento os outros apóstolos, ele já tinha consolidado a visão acerca da obra de Jesus Cristo. Então, se há um primeiro ponto que ajuda você a entender os escritos de Paulo, e esse ponto está fundamentado numa palavra e numa experiência, essa palavra e experiência que conduz a uma prática, é a visão. Quando alguém aceita Jesus e vira uma nova criatura, a visão muda. Se a visão não mudou, então, amigo, não houve conversão. Se a visão não mudou, não houve conversão. E não muda um pouquinho, não. Muda substancialmente. Muda profundamente. Não é que muda uma coisinha, uma roupinha que usava e agora não usa mais, ou então que não usava e agora só anda de, por exemplo, homem, agora só de gravata. Não, não é isso não. Muda substantivamente, substancialmente. Se é nova criatura, muda a visão. Você entende que agora qual é o, você entende o propósito do Senhor Jesus para você. Aleluia. Guarde essa palavra. Ela ajuda muito para todas as cartas que nós vamos ver, se o Senhor nos permitir, ou que você vai ver na sua leitura acerca do apóstolo Paulo. Então, converteu, mudou a visão, e mudou a visão radicalmente para o bem, até a raiz, a profundidade, como eu disse, a substância. Em segundo lugar, a segunda palavra, o pastor Ivênio nos alertava sobre a prisão. E quando os olhos dele foram, a vista dele foi restaurada, a visão foi restaurada, e ele voltou a enxergar, depois da oração de Ananias na casa de Judas. Aliás, antes disso, o Senhor já tinha falado com Ananias, porque ele vai, esse é um vaso separado por mim, e ele vai entender como é importante, estou falando numa linguagem mais livre, como é importante viver pelo Evangelho, sofrer pelo Evangelho. Ele que perseguia cristãos, ele que estava presente na morte de Estevão, por exemplo, agora iria perceber o que significava o preço de ter essa visão em Cristo Jesus. Se Jesus foi perseguido e crucificado, quanto mais nós. Irmãos, aqui a segunda palavra, prisão. Paulo foi preso. Paulo foi apedrejado. Paulo sofreu naufrágios. Foi falsamente acusado. Aqui no livro de Gálatas mesmo. E para não ficar detalhando muita coisa, nesse momento, ele morre decapitado. Então prestem atenção numa coisa. Quando alguém se converte a Jesus Cristo, ele ganha uma nova visão e ele agora entende que está, ele é para sempre um prisioneiro da liberdade. Ele agora está cativo à liberdade e ao projeto de libertação do reino de Deus. Ele se apresenta assim como prisioneiro de Cristo Jesus. Só que essa prisão é a melhor que existe no universo. O que não é o melhor e que nós vamos passar enquanto estivermos nessa fase da história, até Jesus decretar o juízo final, é o apedrejamento, é ser decapitado, é o naufrágio, são as perseguições que nós sofremos ao longo da história, concretamente. Às vezes você é perseguido pela sua nova vida em Cristo Jesus no ambiente familiar. Quantas vezes eu já observei isso como pastor? Às vezes é perseguido no ambiente de estudo, colégio, faculdade. Às vezes, para não dizer sempre, é perseguido ou zombado no ambiente de trabalho. Ou seja, em toda a sua vida, porque você é um prisioneiro de Cristo Jesus, cativo da liberdade. E essa nova visão tem um preço. Se alguém se converteu realmente, não é só convencido doutrinariamente do plano de salvação. Porque quando eu falava de visão, é importante realçar isso. Isso era um slogan, não sei se os irmãos batistas ainda usam muito, mas na minha infância eu ouvia muito isso, essa frase, mais particularmente dos irmãos batistas. Tem que ver se ele é convertido ou se é convencido doutrinariamente. Convencido não no sentido de orgulho, vaidade, mas ele conhece a doutrina, está convencido que a doutrina está correta e aceita. Mas não aceita a nova vida, não aceita o senhorio de Cristo. Ou então está convencido emocionalmente, aqueles que têm uma experiência em eventos, encontros de avivamento, acampamentos, emocionalmente envolvido com as pessoas de uma igreja, mas não está convertido. Não está prisioneiro. Porque um prisioneiro, ele está ali todo dia, tem que ficar ali. Só ali. Ali. Naquele quadrado, nós, na nossa igreja de origem, com o pastor Marcos Altírio, desenvolvemos, e alguns irmãos, desenvolvemos um trabalho durante um tempo no presídio. E quando você olhava para a cela, é ali que o cidadão fica. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, nós estamos sempre aprisionados a essa visão, mas essa não é uma prisão diferente do presídio, né? Que é uma prisão ruim por causa de um delito e também o ambiente é desagradável e tem todo uma implicação, superlotado. Diferentemente disso, estar preso à visão do Evangelho me faz acordar todos os dias e falar com meu Senhor. Almoçar e agradecer o meu Senhor se eu tiver essa oportunidade, tomar café, almoçar, passar a tarde e falar do meu Senhor. E à noite falar do meu Senhor, e viver o meu Senhor, e orar o meu Senhor, e cantar sobre o meu Senhor. Eu estou ali, nesse ambiente. Só que esse ambiente é protegido por Deus. Abençoado por Deus. Então, a segunda palavra que eu quero deixar com você é a prisão. Para todas as cartas do apóstolo Paulo. E a terceira e última palavra é a missão. Se você se converteu, você ganhou uma nova visão. E essa visão, ela te consome de dia e de noite. Você está dioturnamente pensando nessa visão. Se você se converteu, você é prisioneiro desse projeto do reino. Prisioneiro da liberdade, não que você seja prisioneiro no sentido de obrigado a ficar fazendo a vontade de Deus ou ser obrigado a ficar com Ele. Não, você pode desistir. Mas se você se converteu e foi batizado no Espírito Santo e busca, a presença do Senhor, Ele te busca, né? Ele nos busca e Ele vai nos inundando, nos salvando. Nos justificando, estamos justificados pela fé, temos paz para com Deus, se somos salvos, se somos santificados, o que nós pensamos enquanto aguardamos ser glorificados é na missão. Dioturnamente você respira a missão e sofre por causa da missão, se alegra com a missão em todo o tempo, se regozija em todo o tempo, louva em todo o tempo interiormente, em tudo dá graças, mas simultaneamente sofre as dores de parto, como Paulo disse aqui em Gálatas. Quando você vê as pessoas para quem você está trabalhando, ou na nossa expectativa para com o desenvolvimento da Igreja de Jesus Cristo, na cidade onde moramos, no país onde moramos, ou a igreja espalhada pelo mundo inteiro, você sofre ao ver que situação nós estamos. Isso por causa da missão. Você respira a missão, você transpira a missão. Você ama a missão. A missão te alegra, te inunda de felicidade também, porque isso glorifica o Pai inunda você, o Filho, o Espírito Santo, uma coisa indescritível. É uma bênção, é uma maravilha. Todo dia, toda a experiência com Deus e o viver a missão é sem igual. E quem não conhece a Jesus nunca vai provar isso. E quem conhece só intelectualmente, doutrinariamente, ou só emocionalmente conhece a igreja, está envolvido com as pessoas da igreja, nunca vai experimentar isso. Porque não há nada que se compare. Por outro lado, pode se preparar, irmão, irmã, porque virão naufrágios, apedrejamentos, calúnias, difamações, decapitação. Para muitas pessoas, já decapitaram você. Não fisicamente, é claro, mas emocionalmente já decapitaram você, já tiraram você da lista dos amigos, do hall, né? Dos amigos. Já te excluíram, já te mandaram para o paredão, que nem o reality show aí, os 10 mil que tem hoje em dia. Prepare-se. Porque você tem que tomar a sua cruz e seguir. Quando você olhar para a vida dos pastores e pastoras, e aqui fala alguém que eu já contei nesses quase 500 sermões, já, né? Pequei, e quando eu olho toda a história da minha vida, todo o privilégio que eu tive de formação familiar, todo o privilégio de influência de vários, não só de uma pessoa, duas, três, quatro, da família mais próxima, mas outros familiares, eu olho e depois falo: não é possível, não é possível que eu tenha incorrido nesse erro. Também tem esse drama, essa luta contra a velha natureza. E depois de tudo que leu, quando se converteu mesmo, e leu, e estudou, e estuda, não é, daí eu olho e falo: não é possível. Deus me perdoa, eu me perdoo, de fato. Mas eu estou falando com você uma dor da prisão e uma dor da missão. Quando você olha os pastores e as pastoras, quanta bobagem, quanto despreparo, quantos absurdos, quantos enterros de igreja estão sendo feitos por líderes, pastores e pastoras, estão enterrando igrejas. E quando você pega a história das lideranças, presbíteros, diáconos, no tempo presente, você vai ver a mesma discrepância. E quando você vê os irmãos e as irmãs da igreja, você vai ver assim que ele parece que está fazendo um grande favor para Deus quando vai uma vez, no ano, duas, três vezes, né? Parece que ele está fazendo um grande favor para Deus de ir à casa do Senhor. Então é geral, irmãos. É geral, irmãos e irmãs. E também se satisfazem com o legalismo. E para finalizar, irmãos, ficam dependendo ou atrelando a sua espiritualidade a legalismos, voltando para o contexto de Gálatas, ao cumprimento de ordenançazinhas, usos e costumes, e não estão revolucionando a história da sua vida pessoal, da sua família, do seu colégio, do seu trabalho, da sua cidade, do seu país, porque não são sal da terra, não são luz do mundo, porque não houve conversão real. Ou se houve, ela já foi para o espaço. Não transpira a missão. Eu vou dizer de novo, não respira a missão, não transpira a missão, não se apaixona pela missão. A gente vai falar de um novo projeto missionário, aqui ou acolá. Você tem que fazer uma campanha assim de intensa para conseguir meia dúzia de pessoas. Depois de quase 2 anos, vamos fazer 2 anos desse trabalho agora em abril. Eu tinha dito para vocês que tinham mais 3 pessoas, mas uma já não se confirmou, então são só duas. Depois de quase 2 anos, temos 16 pessoas tendo pastoreado, ministrado, discipulado. Para centenas e centenas em todo o Brasil e no mundo. Tem um filho direto amado, um casal amado, pastoreado por nós, que começou uma nova vida a partir do discipulado, já está trabalhando em Portugal. E assim por diante. Mas você tem que fazer um esforço assim, sem igual. Paulo diz que ele tinha aprendido já a viver na fartura quando vinha uma oferta, mas ele aprendeu também a viver na escassez quando a igreja esquecia dele. Eu estou falando isso não para tocar nessa matéria, então não vou ficar nessa matéria, já vou sair dela. Mas só quero dizer, então isso é o preço, é o aspecto do seu aprisionamento a essa causa, e é o preço dessa missão. Meu irmão, minha irmã, se você quer entender o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas e nos outros livros, entenda, Paulo nasceu de novo, virou uma nova criatura, logo ganhou uma nova visão. Por causa dessa nova visão, ele caiu em desgraça com os judaizantes. E esses judaizantes, legalistas, como nós temos em abundância, hoje, parece que isso está diminuindo, né? Eu tenho visto isso. Estão mais indo para o liberalismo, para, perdão, para libertinagem, né? Que liberalismo é outra coisa, tem a ver com a história geral, tem o liberalismo econômico, liberalismo político, aí são outras questões, tá? Mas parece que nós estamos caminhando mais é para uma postura de libertinagem. Então, meu irmão, minha irmã, se você se converteu, e se não tinha se convertido, se converta agora. Ouça essa palavra, entregue sua vida ao Senhor. Você não está fazendo favor para Ele. Ele que está fazendo favor para você. Ele vai continuar Deus e vai continuar eterno e glorioso. Mas você pode fazer parte dessa glória se você se converter mesmo, assumi-lo como Senhor. Para tanto, é preciso mudar a visão. Você precisa enxergar a vida sob a ótica de Jesus Cristo. Em segundo lugar, é preciso se aprisionar, ou seja, deixar isso tomar todo o seu tempo, seu pensamento, sua emoção, seu esforço físico. Um dia por semana, você faz como o Senhor, você descansa. Mas os outros 6 dias, você tem que estar aprisionado a esse projeto que Jesus chamou de reino de Deus, ou reino dos céus, dependendo do autor dos evangelhos. Quando era para judeu, então se falava reino dos céus, que eles não utilizavam reino de Deus. E quando a carta evangélica era já para uma comunidade mista, onde tinham gentios, então, ou basicamente de gentios, então já se utilizava o reino de Deus. De qualquer maneira, deixa isso tomar conta de você. Pense que nesse quadrado, né, ali que você está, nesse retângulo, você tem que ficar ali toda a sua vida. É para isso que você está vivo. Como se fosse uma prisão, mas uma prisão libertadora. Uma prisão, eu estou olhando para um monte aqui, e uma prisão que te faz voar. E tem uma ave voando agora aqui perto, e eu estou olhando para ela, ó, ela fica circundando aqui. Então você é livre para voar, voar, voar, mas voar para realizar essa nova concepção. É uma prisão que você não quer ir embora, porque ela te liberta. E em último lugar, que prisão é essa, pastor? Que pode ser boa e libertária, libertadora, é a missão do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça nessa semana de comemoração ainda do Dia Internacional da Mulher, que não só os irmãos, mas as irmãs, como foi ao longo de 2.000 anos, como foram esses 2.000 anos, perdão, as irmãs se levantem para voar em volta da montanha e comecem a dizer: ah, a minha visão é de Jesus, o meu projeto é o de Jesus, que o pastor está chamando aí de prisão. Ou seja, eu estou totalmente comprometido com esse voo, né? E eu quero dar meu dia, minha noite, todos os dias da minha vida para essa missão. Que Deus te abençoe nessa tarefa. Muito obrigado, irmãos, pela resposta que tivemos nesse dia no WhatsApp com Gálatas. Muito obrigado mesmo. Foi além da minha expectativa. E logo, logo eu estarei enviando, junto com a missionária Vivian, a pastora, o relatório do mês que passou agora, do relatório de fevereiro, tá bem? O Senhor os abençoe e os guarde. Guarde Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor vos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão, a inspiração, o voo do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, nos levando à visão, à prisão e à missão do Reino de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.